Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Capítulo 14 do mesmo livro, versículos 1, 2 e 3. Desceu Sansão a Timinar, e vendo em Timinar a uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o ao seu pai e à sua mãe, e disse: viu uma mulher em Timinar das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Leiamos ainda no mesmo livro, capítulo 16, versículos 19 e 20. Assim diz a palavra: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado a um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Amém. Tomem assento, meus amados irmãos. Deus, nesta noite tão santa, de tamanho propósito nosso, quando aqui estamos todas as terça-feiras para cultuarmos ao seu santo nome, para meditarmos na sua palavra, para conhecermos os seus santos caminhos, queira ele falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Mediante a leitura que nós já fizemos, os irmãos podem entender que nós temos alguma coisa para meditar com base na vida de Sansão. E só para que os irmãos compreendam melhor o que nós temos para meditar, eu quero deixar este pensamento com os irmãos. Sansão, o homem mais forte do mundo e o seu fracasso. Sansão, o homem mais forte do mundo e o seu fracasso. Meus amados irmãos, dentre muitos personagens da Bíblia, Sansão é um dos tais que nos chama a atenção. E apesar de suas falhas, do seu deslize, das suas negligências, fica ainda na sua vida preciosas lições para nós. Eu creio, meus amados irmãos, que estes capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes formam um quadro histórico doutrinário de maior advertência para a nossa vida e principalmente para a juventude da igreja. Quando o pastor José Braga, carinhosamente, demonstrando um zelo por sua família, chamava nesta noite seus dois netos para orar por eles, eu estava me convencendo mais ainda de o quanto esta palavra previne, desperta, alerta o jovem cristão. Mas não somente o jovem, toda a igreja do Senhor. Eu quero crer, meus amados irmãos, que esta história da vida de Sansão, eu quero que os irmãos controlem essas crianças aqui, por favor. Essa história de Sansão é o quadro mais claro e mais explicativo do que nos diz a Bíblia, no Evangelho, por que não dizer, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, quando nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Sansão embriagou-se com as coisas do mundo e foi triste o seu fim. Mas escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Se Sansão vivesse no dia de hoje, em pleno século 20, e não tivesse vivido no século 12 como ele viveu, eu penso que Sansão hoje seria o maior astro da história. Os irmãos já pensaram hoje, com o sistema de televisão que nós temos, quando eu digo nós, eu me refiro ao meio de comunicação do mundo. Os irmãos já pensaram hoje, com a famosa Hollywood dos Estados Unidos, as revistas, Veja, Manchete, os satélites pegando coisa a fração de segundo, a notícia dentro de 8 ou mesmo 6 horas, alcançando o mundo inteiro, o globo da Terra por completo. Ou se quisermos com mais precisão, uma transmissão ao vivo via satélite. Vocês já pensaram se Sansão vivesse hoje, em pleno século XX? E não fosse no século XII? As suas façanhas, as suas vitórias estariam nas capas de revista. Sansão, o homem mais forte, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas isso era de vender muita revista, era de vender muito jornal, era manchete, virava manchete de imediato. Sansão rasgou um leão pelo meio. Sansão carregou os portões de uma cidade e desafiou uma nação inteira. Sansão. Sansão seria a maior novidade de todos os tempos. Este homem da tribo de Dan viveu no século XII. Foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra para Deus. Começou a fazer, não terminou. Porque vacilou, dormiu, escorregou, desprezou o compromisso que ele tinha com Deus. Por isso eu lhes falo nesta noite de Sansão, o homem mais forte do mundo e o seu fracasso. Primeiro vamos ver que Sansão começou muito bem. Muito bem. A Bíblia até nos leva a crer que há um paralelismo, uma semelhança entre Sansão e Jesus Cristo. Por exemplo, o nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo. Juízes capítulo 3, o anjo apareceu a Manoá e disse: eis que a tua mulher conceberá, e ela era estéril. Mas pelo milagre de Deus, anunciado pelo anjo, a esposa daquele homem veio a dar luz. O nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo. Assim também foi o nascimento de Jesus, pois o anjo anunciou a Maria que ela haveria de conceber. Sansão foi um nazireu de Deus. Daqui a pouco eu vou ler para vocês o que é nazireu. É um voto de consagração, separado, consagrado para Deus. Jesus Cristo era o filho amado do Deus Pai, consagrado para executar o plano da salvação. Sansão agiu sempre, enquanto estava com Deus, agiu sempre no poder do Espírito Santo. Diz-nos a Bíblia que Jesus viveu plenamente sob o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus impulsionado pelo Espírito Santo, e Jesus cheio do Espírito Santo, e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus era cheio, era controlado, era dirigido, era dominado pelo Espírito Santo. Sansão teve a sua maior vitória no momento da morte, quando vingou-se de todos os seus inimigos e defendeu Israel. Jesus venceu todos os inimigos, o pecado, a morte, o diabo, e é vencedor eternamente. Jesus venceu todos quando disse: estar consumado. Sansão começou bem, a ponto de aparecer espaço na sua vida para ser semelhante a Cristo nesses aspectos. Mas, lamentavelmente, Sansão somente começou bem. Esta é a tragédia de muitos filhos de Deus. Esta é a tragédia de muitos crentes. Apenas começar. Se tem uma coisa que me preocupa na vida, como crente, e muito especialmente como obreiro, chama-se ir até o fim, no propósito, na carreira ministerial, na fé, naquilo que Deus me confia. Ir até o fim. Mas a maior tragédia da maioria dos filhos de Deus é a falta de perseverança para ir até o fim. Apenas começam bem. Eu posso conferir muitos irmãos que começaram a vida espiritual tão bem, alegres. Foi tão bem que logo receberam o batismo com o Espírito Santo. Começou tão bem que logo alcançaram graça para começar a testemunhar e falar do Evangelho. Começou tão bem que logo destacou-se na igreja e começou a ajudar a igreja. Mas foi apenas um começo. Falta Deus falar com estes ou com aqueles, como ele falou com Daniel. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. A ordem de Deus é esta, vai até o fim. Grandes prejuízos tem tido o mundo, tem tido a sociedade, por causa de homens que apenas começam os seus empreendimentos e os seus projetos. Vocês já pensaram se Noé apenas começasse a arca, o que seria dele e da sua família? Vocês já pensassem se Moisés apenas começasse a escrever as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o que seria de Israel? Vocês já pensaram se Jesus apenas começasse o plano da salvação e não chegasse até a cruz do Calvário, o que seria de nós? Esta é a nossa maior falha, apenas começar. Começa com todo vapor, começa com toda força, começa com todo ânimo, com toda vibração, de vento a popa e na linguagem mundana com todo gás. E bem no começo já acabou o gás. Este é o nosso maior erro. Esta é a nossa maior fraqueza. Sansão começou bem. Vamos ver. O nascimento de Sansão. Vamos ver o que diz novamente. Juízes capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, na linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aleluia! Irmãos, eu não digo isto como regra, não digo como doutrina. Queridos obreiros, não sei até que ponto vocês aceitam isto. Não digo como doutrina e como regra. Mas digo uma coisa para vocês quando eu leio isto aqui. Ele será consagrado ao seu Deus desde o seu ventre. Eu particularmente, eu creio, não falo como predestinação, mas eu creio que Deus tem filhos seus com os quais ele tem propósito desde o ventre. Eu creio, pastor Braga, não sei qual a sua opinião. O senhor crê? Eu creio. Eu creio que Deus tem filhos seus na obra, com os quais ele tem propósito desde o ventre. Aleluia. Por isto, quem tem qualquer sentimento neste aspecto, tem que ter muito cuidado para não perder esta direção de Deus na sua vida, este toque de Deus na sua vida. Aleluia. Esta ação específica de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Sansão foi escolhido pelo Senhor. E diz: tu serás nazireu. Vamos saber o que era. Qual era a obrigação cumprida de um nazireu? Quem tinha o voto do nazireado? Números capítulo 6, de 1 a 8. Leiam comigo. Números capítulo 6, de 1 a 8, diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de Nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a sua cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Meu Deus! Falta tempo para explicar tudo isto aqui. Mas vamos só conferir o seguinte. O homem consagrado a Deus, ou a mulher que fazia o voto do Nazireado, era um voto de consagração. Tinha um tempo determinado. Poderia ser por 2 anos, por 1 ano, pela vida inteira. Então, tinha pela lei de Deus isso aqui. Não podia passar navalha na cabeça. Não poderia beber vinho nem bebida forte. Tinha que ser separado para o Senhor. Ele não podia tocar nada morto. Não podia tocar no cadáver de nada, nem de uma rolinha, nem de um pássaro. Não poderia tocar. Era grande o compromisso de Sansão com Deus. Agora prestai bem atenção. Assim como Sansão tinha este voto, esta consagração, este compromisso com Deus, nós temos compromissos semelhantes, sem a menor diferença. Querem ver? Primeiro, Sansão era um escolhido do Senhor. O anjo disse, eis que ele é escolhido desde o ventre. Nós somos escolhidos do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Sansão era um escolhido de Deus, um eleito de Deus, propriedade de Deus, a minha irmã, o meu irmão, eu e você, nós somos escolhidos de Deus. Somos eleitos de Deus. Somos propriedades de Deus. Não sou meu, sou de Deus. Quem se atreve a dizer isso comigo? Diga comigo. Não sou meu, sou de Deus. Aleluia. Aleluia! Sansão era uma pessoa especial, dedicada e separada para Deus. Nós também somos dedicados e separados. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos separados, consagrados para o Senhor. Nós temos voto de consagração com Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Nós temos voto de consagração com o Senhor. Sansão tinha que ser sempre separado para Deus. Sempre. Porque o seu compromisso era desde o ventre. Nós temos que ser sempre santos e separados para o Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Ora, 16, porque escrito está, sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Que seriedade nos traz esta palavra. Portai-vos com santidade e com temor durante este ano, durante esses 6 meses, durante esses 30 dias. É isto? É assim que está escrito? Sim ou não? Durante todo o tempo da vossa peregrinação. É interessante como Pedro usa esse termo peregrinação. Ele está dizendo que nós não somos daqui. Nós estamos em terras alheias, estrangeiras. Estamos caminhando rumo a Canaã. Aleluia. É por isso que ele está dizendo, durante todo o tempo da vossa peregrinação, temei a Deus, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Aleluia. Aleluia. Sansão não podia beber vinho. Diz a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18. e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Agora eu estou acrescentando, em vez disso, enchei-vos do Espírito. Oh, aleluia. Por favor, quantos irmãos gostam de vinho? Levante a mão. Quantos? Quantos irmãos gostam de vinho? O senhor não gosta, pastor Firmo? Amém. Quantos irmãos gostam de cigarro? Levante a mão, por favor. Ali está. Hoje mesmo Jesus vai lhe libertar deste cigarro. Isto, você foi muito sincera e por isso ele vai lhe libertar. Glória a Deus. Quantos irmãos gostam de cerveja? Levante a mão, por favor. Quantos? Nenhum. Quantos gostam de vinho cabeça de touro? Vinho tinto de mesa? Certo. Convém sinceridade. Quantos? Quem mais? Oh, muito bem. Quem mais? Você também, meu filho? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os demais que levantou a mão e esconder na sua pessoa. Fica melhor assim. Sansão, como consagrado ao Senhor, como separado ao Senhor, como voto que tinha com o Senhor, a ordem do voto de consagração era essa: não passará navalha na tua cabeça, não tocarás em nada morto, não beberás bebida forte, serás consagrado ao Senhor durante toda a tua vida, e não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, aleluia. Sansão não podia tocar em nada morto. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Quero que vocês me acompanhem nesta leitura. Segunda carta aos Coríntios. Só para nós compararmos, leiam comigo. Segunda carta aos Coríntios. Vamos ler. Glória a Deus. Capítulo 6. Versículos 14 em diante. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Separai-vos, não toqueis em coisas impuras. Meu Deus, pode alguém estar dizendo, meu Jesus, só o que faltava. Estamos ouvindo agora o ensino de 1910. Meu Deus, só o que faltava. Não é de 1910, você perdeu a data. É de 1994 anos atrás, no mínimo, quando o mestre pisou aqui e começou a falar tudo isso aqui, ó. Não é de 1910, não, é mais antigo. Quem falou foi o mestre da Galileia. Vamos ver o que aconteceu. Sansão teve dois grandes erros na sua vida que foram fatal. Primeiro erro de Sansão: ir passear em Timinar. Eu li para vocês no capítulo 14. E desceu Sansão a Timinar, uma das cidades dos filisteus. Sansão nasceu para livrar Israel da mão dos filisteus. Um dia ele mudou assim de ideia e desceu a uma das cidades dos filisteus. Esta palavra desceu sempre tem um significado na Bíblia. A Bíblia diz assim: e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Saiu do monte da adoração, que era Jerusalém, e desceu para Jericó, cidade amaldiçoada. Caiu na mão dos salteadores. Sansão saiu lá de Israel e desceu para Timinat. E a Bíblia diz que ele foi ali para passear. Irmãos, tem passeios que são perigosos. Existe muito passeio perigoso nesta vida. Muito perigoso. O passeio é necessário para a vida. Agora, neste caso aqui de Sansão, foi fatal. Desceu. Quando ele chegou em Timnat, ele viu uma jovem filisteia que ela era simplesmente linda. Linda. Muito bonita. E Sansão, quando viu aquela jovem, foi consumido pelo olhar. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos são maus, todo o teu corpo está em trevas. Aprenda a olhar. E dê permissão. Existem homens e mulheres na igreja que têm olhar perigoso. O Senhor lave os teus olhos com colírio e corrija o teu olhar. Olhar malicioso, olhar sensual, olhar picante. O Senhor converta o teu olhar. Sansão, quando viu a jovem filisteia, vou dizer, Jesus, cuidado com o segundo olhar. Cuidado com o segundo olhar. Muitas das vezes o primeiro é inevitável. Mas se alimentar o segundo, está abrindo a porta da alma para o pecado e para a fraqueza. Por que o segundo olhar? O primeiro, muitas das vezes os seus olhos podem deparar-se com situações indelicadas, pornográficas, para ser mais claro. Mas veio diante do seu olhar, foi inevitável. Agora, quando você faz assim, sim senhor, é no segundo olhar que as suas forças estão minguando. É no segundo olhar que as suas forças estão sendo já consumidas. É no segundo olhar. Meu Deus, porque eu sinto uma compaixão tão grande nesta noite. Sansão desceu a Timnat e lá viu uma filisteia. E ficou encantado. Escute isto, minha jovem. Escute isto, meu jovem. Ficou encantado. Ficou arriado dos quatro pneus. Chegou em casa. Eu disse, vem cá, papai. Vem cá, mãe. Eu estive em Timnat e vi uma mulher, uma jovem, uma donzela dos filisteus. Quero casar-me com ela. Vamos lá, pai. Vai pedir ela em casamento para mim, porque era cultura naquela época. Primeiro o pai tinha que pedir. O pai começou a chorar. A mãe começou a chorar. Parece que eu estou vendo o pai e a mãe dizendo assim, meu filho, você está esquecido que você é um nazireu do Senhor? Você esqueceu que você é separado desde o ventre? Você esqueceu que você tem um compromisso com Deus Jeová? Aleluia! Meu filho, o que é que está acontecendo? Você está embriagado, o que é isto? E parece que eu estou vendo a mãe chorando como mãe de muitas jovens crentes tem chorado. Parece que eu estou vendo a mãe de Sansão chorando e dizendo, mas meu filho, o que é isto? O que está acontecendo? Você é o libertador de Israel. Tu és o consagrado de Deus, meu filho. E ele disse, eu quero aquela mulher. E a mãe dele disse, meu filho, porventura não existe mulher na nossa terra para que vá ao encontro de uma estrangeira? Mas ele disse, somente ela me serve. Oh, meu Deus, o pior desastre na vida é quando a mente e os olhos já estão embriagados. Somente ela me serve, meu pai e minha mãe. Vamos. Oh, minha irmã, mãe de família, meu querido pai, quem sabe você está passando essa luta. Está lutando para convencer o seu jovem que está aqui na igreja, dizendo, meu filho, esse jugo desigual com esse descrente, com essa descrente, Quem sabe os seus ouvidos, para a sua tristeza, já ouviu isto. Somente ela me serve. Somente ele me serve. Aquele jovenzinho da igreja não serve. Aquela mocinha da igreja não serve. Aquela mocinha daquele jeito que não tem pintura, não tem isso, aquilo, não serve. Somente ela lá fora me serve. Mas eu te digo, serva de Deus, mãe, pai, eu te digo, não desanime, cai nos pés do Senhor e diga, meu Deus, tire essa embriaguez do meu jovem filho. Aleluia. Aleluia. Estou vendo Manoá chorando, a mãe chorando, mas Sansão de pescoço duro e dizendo, somente ela me serve. Sabe como é que eu penso que Sansão estava fazendo? Eu penso que ele se justificava o seguinte: ó, mãe, ó, pai, eu sou escolhido de Deus, Deus me ama muito, eu tenho muita força, muita graça, eu sou o líder de Israel. Você acha que eu vou ser vencido por qualquer coisa? Acontece que eu estou gostando, mas fiquem tranquilos, sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela jovem filisteia, vou trazê-la de lá, vou introduzi-la aqui em Israel, ela vai ter que aprender toda a cultura do Deus Jeová, ela vai reconhecer Jeová, ela vai adorar Jeová. E Manoá está fazendo assim, tadinho do meu filho. Quem sabe, meu jovem, minha jovem, você também já disse assim, sabe, papai, sabe, mamãe, não fique triste, não chore. Eu estou namorando com ele, ele não é crente. Eu estou namorando com ela, mas sabe de uma coisa? Eu vou trazê-lo para a igreja. Eu vou ganhá-lo para Jesus. Ele vai ser uma bênção. Oh, meu Deus, livra, poupa estas vidas. Olhem para cá, principalmente os jovens. Minha jovem, meu jovem, veja você bem aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Você está aqui em pé. Pronto, bem aqui está você. Aqui. Está aqui. Você está aqui. Mas agora não é mais você. Saiu. É o seu namorado. É a sua namorada, descrente, não evangélico. Está aqui ele, ó, aqui embaixo. Você está aqui em cima agora, ó, em pezinho, aqui. E agora você diz a ele, dá-me as tuas mãos, pois quero trazer-te cá para cima. Vou te colocar aqui em cima. A Bíblia diz que nós estamos já sentados com Cristo nas regiões celestiais. Pela conversão, pela fé, pela recompensa da salvação, Paulo dizia, pois estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Aqui é você, minha jovem. Aqui é você. Dá-me a tua mão, meu moço. Dá-me a tua mão, minha moça. Qual é o mais fácil? Você coloca ele ou ela aqui em cima, ou o peso dele puxar-te para baixo? Puxar? Quem diz que o mais fácil é puxar para baixo? Quem diz? Eu digo. Quem diz? Acaba com esta ideia de dizer que vai trazer ele ou ela para cá, por isso estás com este compromisso. Acaba com esta ideia. Tu és príncipe de Deus. Tu és filho de Deus. Tu és sal da terra, luz do mundo, lavado. Onde covas neia? Lavado no sangue de Jesus Cristo, Deus tem coisa melhor para você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mas Sansão insistiu. Casamento desse jeito nunca deu certo. Que a Bíblia diz que o jugo desigual não dá certo. E Sansão insistiu. E lá no capítulo 15 e 16, sabe o que diz? Sansão fez uma festa, inventou um enigma. Deu-se a molecagens. Quem adivinhar esse enigma? Aí sabe o que foi? Foi logo traído, de saída. O pai da noiva veio lá, conversou a cabeça da noiva. Ele soltou o segredo. Foi um desastre. Não casou com aquela. Foi o primeiro grande erro. Não casou. Foi humilhado, decepcionado. A sua noiva foi entregue a outro. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa a vocês aqui agora. Fiquem tranquilos. Não quero levantar de mãos. Não quero nenhuma manifestação neste momento. Só vou dizer para que fique registrado. Porque um dia saberemos com mais clareza. Nesta noite, Deus está me usando como profeta. Nesta noite, Deus está me usando como profeta para resolver ainda a tempo problemas de jovens nossos. Falei, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Sansão, o homem mais forte do mundo, e o seu fracasso. Por que o seu fracasso? Sansão matou 1000 com uma queixada de jumento. Sansão rasgou um leão pelo meio. Sansão carregou os muros de uma cidade, os portões. Mas esqueceu que o seu maior inimigo era a sua própria carne. E esse ele não soube vencer. A carne de Sansão foi mais forte do que 1000 homens de uma só vez. E aquela ali ele não soube vencer. O teu maior inimigo, meu irmão, o teu maior inimigo, minha irmã, é a tua própria carne. Abre mão para ela. Alimenta os pensamentos dela e verás o quanto ela é imunda. O quanto ela é depravada. Coloca ela debaixo dos pés de Jesus Cristo. Crucifica, crucifica, crucifica, crucifica. Do contrário, ela te sepulta antes do tempo. Sansão não aprendeu. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, no livro dos Salmos, no Salmo 42, e versículo 7. Eu vou até ler. Assim diz a palavra. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das catatumbas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Hoje Deus está querendo. Ouçam, meus jovens. Vamos analisar o seguinte, que hoje o pai de família deu a permissão para o irmão mais velho dizer isto para vocês. Estou falando com os jovens. Tem jovem começando errado e quer que termine o casamento certo. Começando errado. Namoro é apenas um relacionamento de conversações para examinar a possibilidade de um compromisso para o noivado e para o casamento. Namoro não é oportunidade para intimidades físicas, para aproximações, para licenciosidade, para carinhos e assim por diante. Não. Não. Namoro não é antecâmara do quarto do casamento. Namoro é apenas um relacionamento de boas, educadas e respeitosas conversas, sondando-se um ao outro, analisando suas famílias, seus pensamentos, suas qualidades, seu caráter, sua fé, para ver a possibilidade de um compromisso maior. Isto é namoro cristão. Tem jovem começando errado. Vou dizer uma coisa que vai ter gente que vai tremer aqui agora e vai dizer: Pastor Gilmar, isso não pode ser dito na igreja. Vai ser dito aonde? De maneira depravada, lá no teu colégio ou no serviço? É melhor ser dita de maneira santa, bíblica aqui, do que você ouvir de maneira nojenta. Olha aqui para mim, jovem. Moça, olha aqui para mim. Nunca entregue o teu amor todo a um rapaz. Tenha sempre uma reserva. Errai. Cande covas neia. Charamai candeiraba chanturini candarabaia. Mostra que entrega o seu amor todo a um rapaz. E principalmente ao primeiro namorado. Está com os pés e a moral na sepultura. Tenha sempre uma reserva, por mais que você ame. Deixe esta reserva para o casamento e serás feliz. Aleluia! Se você ama ele, e talvez por causa das fraquezas dele, queira muito abraço, muitos beijos, diga: eu te amo. Me reservo para ti porque te amo. Nós seremos felizes como casados e serás. Nunca entregue o seu amor todo a um rapaz. Vou dizer outra coisa que vai deixar nariz branco aqui agora. Cuidado, você está somente namorando. E se esse namoro não der certo? Você se entrega tantas intimidades. E se não der certo? E depois, quando você casar com outro e ficar se congregando aqui mesmo, como é que você, como casada, vai olhar para a cara daquele jovem que vai permanecer na igreja e saber: aquele jovem que está na igreja, eu namorei com ele, ele fez isso, isto, isto e aquilo comigo. Aí vai ter que dizer, como aquela jovem que disse: e para onde iria eu com a minha vergonha? Você se entrega no namoro e você sabe se vai dar certo, se vai casar com ele. Por que estas intimidades todas? Espera. Tenha prudência. Não faça como Sansão, senão tu vai terminar só com os buracos dos olhos. Levante a sua mão comigo, moço, moça. Rapazes, levante a mão comigo e diga: me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Começa errado e quer terminar certo. Uma vez eu recebi um casal de jovens para aconselhar, terminando de falar num congresso. E ele dizia: ô irmão, pastor, nós queremos que o nosso casamento seja uma bênção. Nós queremos ser consagrados ao Senhor. Ai, pastor, que o nosso lar seja uma bênção. Nós queremos ser um casal de missionário e tanta coisa linda. Mas, pastor, tem uma coisa que nos traz angústia. Eu disse: já sei, Jesus, já sei. Se parem. O que é que foi? Pastor, ainda hoje, nós estamos trazendo a memória amarga da nossa falta de domínio próprio durante o nosso namoro. Me disse aquele casal: o que mais gostaríamos hoje é de, como casados, podermos lembrar do nosso namoro dignamente. Começam errado e quer terminar bem. Olha, irmão, se começou errado, dificilmente termina bem. Sempre tem o preço. Comece certo. Você é tão novinha. Você é tão novo. Por que não fazer mais bonito? Por que não exaltar a igreja do Senhor com o vosso namoro? Por que não exaltar a igreja de Deus daqui a pouco com o vosso casamento? Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus, nós temos filhos solteiros, irmãos nossos na nossa igreja. Guarda nossos irmãozinhos, guarde nossas irmãzinhas, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sansão não aprendeu. Um abismo chama outro abismo. Se ele disser só hoje que nós vamos trocar estas carícias, amanhã nós vamos jejuar e orar e não vamos fazer mais isso. Diga, nós somos somente namorados. Não adianta hoje que um abismo chama outro abismo. Nós somos crente. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós bebemos o cálice da igreja. Nós vamos para o céu. Aleluia. Aleluia. Sansão não aprendeu que um abismo chama outro abismo. Agora, Dalila. Sansão agora está deitado, prostrado, dormindo. Mas tinha que estar dormindo numa situação dessa. Tinha que estar dormindo. Dormindo no colo de Dalila. O nome Dalila significa fraca. Agora imagine Sansão, que foi escolhido por Deus para libertar a nação de Israel, o líder de Israel, o juiz de Israel, deitado no colo de uma prostituta cujo nome chama-se Dalila, que significa fraca. Isto é uma afronta para o Deus do céu. Isto é um desprezo a Deus. Isso é jogar Deus para trás. Isso é menosprezo a Deus. Está Sansão deitado. E agora, ela diz, Sansão, você diz que me ama, Sansão. Essa história de amar é perigosa, irmão. É porque muitos não sabem fazer a diferença entre amor e paixão. A paixão, ela se baseia nos traços físicos, no apetite carnal, uma vez satisfeito, acabou. É a paixão. É mentirosa, é hipócrita, é mascarada, é a paixão. Sansão, você diz que me ama, Sansão. Qual é o segredo da tua força? Olha, é só me amarrar com cordas novas, aí pronto, acabou a minha força. Sansão dormiu, vieram os homens, amarraram, está todo amarrado, e ela gritou, Sansão, aí vem os filisteus, quebrou as cordas como quem cobra um pedacinho de linha, e venceu os filisteus. Nem assim ele se tocou, que estava sendo traído por Dalila. Brincou, pastor Braga, isso acertou agora, brincou. Dalila, se parece que eu estou vendo aquela cara cínica, chorando, você não me ama não, se você me amasse não tinha mentido para mim, você me humilhou e zombou da minha cara, Sansão, e o bobo, eu nunca vi homem mais bobo do que Sansão.